Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Esta terça-feira marcou o início do papado de Francisco I. O Papa recebeu os fiéis na Praça de São Pedro e deu várias voltas ao recinto para os cumprimentar a todos. De seguida, rezou a sua primeira missa enquanto chefe da Igreja Católica, na presença de muitos chefes de Estado, entre os quais o Presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. Os peregrinos presentes no Vaticano esperam que este novo Papa rejuvenesça a Igreja Católica e leve adiante uma reforma que se faz necessária. Durante a missa, que deu início ao seu pontificado, o Papa Francisco pediu aos fiéis para deixarem de lado a inveja, o ódio e a soberba e afirmou que o verdadeiro poder do Papa é o serviço humilde. Francisco I recebeu hoje o pálio e o anel do pescador, símbolos do chefe máximo da Igreja Católica. 50 pessoas morreram e 171 ficaram feridas hoje no Iraque, numa vaga de atentados em vários bairros xiitas de Bagdad. O governo iraquiano decidiu adiar as eleições regionais por razões de segurança. Amanhã passam 10 anos desde a invasão norte-americana do Iraque e da queda do regime de Saddam Hussein. Os parceiros sociais acordaram esta terça-feira a apresentar uma proposta única sobre o salário mínimo, que obriga o governo a falar com a Troika e a negociar a subida do ordenado mínimo português. O memorando de entendimento entre o governo de Portugal e a Troika é o que impede que o governo possa proceder ao aumento do salário mínimo e, por isso, os parceiros sociais resolveram unir-se e propor ao governo um valor para o aumento do ordenado mínimo. O Ministro das Finanças rejeitou esta terça-feira a hipótese de se aplicar em Portugal uma taxa sobre os depósitos bancários semelhante ao que está a acontecer no Chipre. Vítor Gaspar foi ao Parlamento para falar sobre as conclusões da 7ª avaliação da Troika a Portugal. O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil decidiu desconvocar a greve prevista para os dias 21, 22 e 23 de março. A Assembleia Geral dos Sindicatos dos Pilotos da TAP decidiu que a paralisação será cancelada caso haja a garantia da ratificação por parte do Executivo de Pedro Passos Coelho e do Governo dos Açores da proposta feita pela TAP. Os sindicatos pretendem que o Governo Regional dos Açores aceite para a SATA o acordo feito com a administração da transportadora aérea portuguesa. José Mourinho denunciou a existência de irregularidades na eleição para melhor treinador do mundo. Em entrevista à RTP, o atual treinador do Real Madrid disse que houve pessoas que lhe ligaram antes da gala da FIFA a dizer que tinham votado nele, mas que o seu voto tinha sido atribuído a outro. Mourinho explicou que foi por essa razão que não compareceu na cerimónia de entrega de prémios para melhor treinador do mundo da Federação Internacional de Futebol. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã regressamos. Boa noite.